rádios vão ver e ouvir. O que há de melhor em som automotivo? É Saveiro Furiosa. Saveiro Furiosa. A inovação do Gol Furioso. Projeto sonoro nunca visto antes. Com sistemas de áudio minimizados, fazendo você se surpreender. É genuinamente capanemense. Esse é o show da Saveiro Furiosa. Saveiro Furiosa. Furiosa. Não aguenta? Bebe leite. Saveiro Furiosa. No comando da Furiosa, Jandinho. Top DJ Leozinho. Pra cima, minha furiosa. Furiosa. Vamos nessa, Jandinho. Bota pressão na Furiosa. Não aguenta? Bebe leite. DJ Leozinho.

mete, mete, mete, mete, mete. É Sabeiro Furiosa, a Sabeiro que arrebenta no Pará. Sabeiro Furiosa, encosta aí, mané, e sente a pressão. Quem mexer com o pop vai pegar uma micada. Quem mexer com o pop vai pegar uma micada. Bora, chefão! Meu amor, você me faz muito feliz, porque você...

Saveiro Furioso. Deixa ela escrever! É a nova! Vai tremendo, vai! Vai tremendo, vai! Alô, Top DJ Leozinho! Tremendo. Novinha, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica. Danada, você quica. Tu tá perdendo a linha. Cê tá sensacional. Na boca, empina a bunda, começa a tremer. Vai tremendo, vai, vai, vai. Vem com a rima assim, ó. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bunda, bunda. Deixa ela tremer. Bunda, Saveiro Furiosa. Encosta aí, mané. E sente a pressão, pressão, pressão. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau, pau, pau, pau. Ela quer pau. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela e aprovada. É Saveiro Furiosa. A Saveiro que arrebenta no Pará. Ah! Isso ali o descarado, hein? No dia 30 de abril. Chão, chão, chão, chão. Mas a galera no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan, os caras que eu sou fã. Mas eu sou puto e solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar no show do safadão. A galera vai dançar. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha o gavião, esse gavião. Novinha vai no chão, na guitarra e pratinha. Arreda, arreda, que essa vida furiosa chegou. O quê? Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, olha novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, olha o essa vida furiosa, um projeto MP Sound. Saveiro.

comando da Furiosa, Jandinho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu...